agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana, para lhe fazer companhia durante 30 minutos e trazer mais fado, mais um pouco desta nossa alma portuguesa. Fique por aí e deixe-se levar pelo encantamento do nosso fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Lembro que são as duas portas de ligação por onde nos pode enviar os seus pedidos de fado, as suas dedicatórias. Claro está. E também, claro, aquele fado que gosta de ouvir é só pedir. E nós passamos. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com José Manuel Rato, que nos traz um fado muito bonito. Saloia de Loures. Saloia de Loures, assim que é. Logo depois ficamos com a Marcha da Bica, na voz de Fernando Farinha. E terminamos com Velhinho Parque Mayer, Velhinho Parque Mayer, isto está complicado, na voz de Alice Maria. São estes os três primeiros fadistas que nos trazem três bonitos fados para abrir esta nossa segunda edição de hoje, dia 9 de novembro do ano de 2010. Desta forma, tão bonita, fique por aí e deixe-se levar. Até já! Linda saloia encontrei, que se sorriu para mim, tão portuguesa de lei, que eu com franqueza não sei se há outra saloia assim, tão portuguesa de lei, que eu com franqueza não sei se há outra saloia assim. Mas andei, ao que parece, atrás dela todo dia. Se tipoias ainda houvesse, para que eu não a esquecesse, certamente lhe diria. Se tipoias ainda houvesse, para que eu não a esquecesse, certamente lhe diria. Tu és a mais linda joia, essa joia dos amores. Mete a trouxa na tipoia, anda cá, linda saloia, que eu vou-te levar a Loures. Mete a trouxa na tipoia, anda cá, linda saloia, que eu vou-te levar a Loures. Nunca mais a vi por aí, de não haver me confranjo, mas ainda recordo bem essa saloia que tem um rosto formoso de anjo. Mas ainda recordo bem essa saloia que tem um rosto formoso de anjo. Se eu não a posso esquecer, talvez ela não me esqueça, mas gostava de saber como é possível ver anjos de trouxa à cabeça. Mas gostava de saber como é possível haver anjos de trouxa à cabeça. A marcha sai, mas que reinação vem no bairro inteiro, eu já sei. Olha como vai cá o meu balão, belo companheiro que é. rei. Quando a vinga tem que mostrar quem é, tem sempre alegria até ao fim. À rua não vem quem lhe bate ao pé, onde ela chegar é sempre assim. Rica, que vai a bica, vai com tal gás e tem um certo não sei quê. Linda, que ela é linda, por onde passa até alegre quem a vê. Lisboa, hoje é feitua, veja lá agora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece o que ela é. Rosas aos montões, arcos e balões, ai como ela fica, ai Jesus. Eu ia avistar e o próprio ar, até cada bica tem mais luz. Quem tem mal de amor, seja lá qual for, vá até à bica devagar. Mas cuidado sim, que a bica é assim, pode qualquer dia lá ficar. Rica, vai a bica, vai com tal gás e tem um certo não sei quê. Linda, que ela é linda, por onde passa até alegre quem a vê. Lisboa, hoje é feitua, veja-la agora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece o que ela é. Agora um arraial de amor e fé. Foi posta naquela encosta, só quem lá mora é que conhece que ela é. Diga lá ao Senhor Fado. Parque Mayer, meu amigo, Lisboa anda alvoraçada, pois querem correr contigo, donde ria a gargalhada. Essa feira da alegria, cá o doutor a geração, disse o que sentia lá dentro do coração. Velhinho Parque Mary, falam que vais acabar, querem fazer-nos sofrer e ver Lisboa a chorar. Velhinho Parque Mary, coração de uma cidade, podes um dia morrer, mas viverás na saudade. Por ti passaram artistas que puseram toda a chama em comédias e revistas que nos deram tanta fama. E à boêmia abogazada, a troco de alguns cobres, fizeste a vida animada juntando ricos com pobres. Velhinho Parque Mary, falam que vais acabar, querem fazer-nos sofrer e ver Lisboa a chorar. Velhinho Parque Mary, coração de uma cidade, posso de morrer, mas vibras na saudade. Velhinho Parque Mary, coração de uma cidade, posso de morrer, mas vibras na saudade. Mais três fados é o que trago para si para os próximos minutos. João Balsas traz-nos o fado A Vinhaga Velhinha. Logo depois, como estamos em altura de São Martinho, ficamos com o fado das castanhas na voz de João Brada e terminamos com um fado muito bonito na voz de António Mourão. Maria Lisboa, são estes os três grandes fadistas que temos para si com estes três grandes fados aqui no seu Diga Lá, Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Thank you. roupas rainha dos meus tempos de infância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. O tempo todo levou e só memórias deixou a marcar a afinidade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Quando recordo a zinhaga, meu ser todo se embriaga ao tangir da lembrança. É quase como voltar aos meus tempos de criança. No leve doce sonhar, é quase como voltar aos meus tempos de criança. O fulgor que ficou dela, visto da minha janela, é hoje simples imagem. Como um pedaço de vida, em relíquia convertida, do tempo apenas miragem. Como um pedaço de vida em relíquia convertida, do tempo apenas miragem. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Ao cimo já cansado, ganho pão desta maneira. São Martinha, meu senhor, traz-me sempre vinho novo, com carinho e com suor. Vendo castanhas ao povo, quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. Quentes e boas são as saudades que trago de te ver. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. O fumo do fogareiro deixa um cheirinho no ar, na manhã de nevoeiro, na esquina de ver o mar. É assim a minha lida, sempre, sempre não desgosto, com o sal da minha vida, tempero-a sempre ao teu gosto. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. quentes e boas são as vontades que eu trago para oferecer. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as saudades que trago de te ver. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Farina, usa chinela, tem movimentos de gata na canastra, a caravela, no coração a fragata, na canastra, a caravela, no coração a fragata, em vez de corvos no cheiro. Gaivotas vêm poisar quando o vento a leva ao baile. Baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido. O motor de uma traineira e nas veias o latido. O motor de uma traineira vem de sonho e marzia. Tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Passa o nosso tempo num instante e os 30 minutos já estão mesmo a terminar. Mas ficamos com António Rocha e António Lourival, que nos trazem dois bonitos fados para o fim da nossa emissão. Lembro que as nossas portas de ligação são www.radioantenaweb.info, onde tem a nossa box de comentários para pedir o seu fado, para fazer aquele comentário que mais deseja fazer, ou para dedicar um fado a alguém, aquilo que pretender. Ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Da minha parte é tudo por hoje, desejo-lhe uma ótima noite e já sabe, amanhã estamos de volta com mais duas edições do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. E todos devem saber que o espírito não envelhece. Quem sofre não tenha medo, porque mais tarde ou mais cedo a felicidade aparece. Conheço alguém que sofria a cantar de noite e dia para esconder sua dor. Mas certa noite do céu uma estrelinha desceu e lhe ofereceu santo amor. A partir desse momento, sem ponta de sofrimento, viva a vida que merece. Mas no seu peito magoado ficou para sempre gravado o passado que não esquece. Hoje feliz e contente a cantar para toda a gente, não se cansa de dizer: que diz um velho ditado, guardado está o bocado para quem o há de comer. Para quem o há de comer. Ver um cavalo de raça que na praça olha um touro com nobreza é da plebe fidalguia, alegria desta terra portuguesa. Também a mulher que amamos e juramos conquistar a mal ou bem. Quanto mais difícil for nas sessões do amor para nós, mais valor tem. Eu de cavalos e mulheres gosto como ninguém. São dois prazeres para mim dos mais difíceis de igualar. É que um cavalo pode um homem dominá-lo, mas a mulher ninguém consegue dominar. A trotar que é um regalo, um cavalo galga prados e colinas, e lá longe as montanhas são tamanhas, mas parecem pequeninas. Também a mulher parece que engrandece à sombra de uma afeição. Quando o amor é profundo, consegui-lo é ter o mundo fechado dentro da mão. Eu de cavalos e mulheres gosto como ninguém. São dois prazeres para mim dos mais difíceis de igualar. É que um cavalo pode um homem dominá-lo, mas a mulher ninguém consegue. Yeah. que um cavalo pode um homem